contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Eu tenho só estilo, tenho só espírito, se você gostou ou não, quer saber, eu nem ligo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Ele é amor, mas também é justiça. Para de vacilar e tirar seu nome da lista. De tudo que é tranqueira, de tudo que é imundiça. Larga de ser covarde, para de ser fraco. Melhor uma palavra dura e amiga do que um falso abraço. Tem um ideal e ele nunca muda. Por isso escute bem e que nada vos iluda. Não me sinto feliz com governantes dessa terra, nem com as autoridades, nem com os falsos profetas. Tentam me ganhar com sua lábia barata, mas dos olhos do onipotente com certeza cê não escapa. Aqui tem gente que fala que nessa vida tudo passa, menos o seu sonho. O meu eu realizo enquanto eu vou cantando. As músicas que faço são espetaculares. Em bons e maus momentos são ouvidas por milhares. Só faço o bom som para a conscientização. Prefiro levar a verdade do que levar a ilusão. Seja mais um daqueles que representa a periferia, que estuda, que trabalha e leva uma vida sadia. Sei que às vezes é difícil, pois aqui a vida é dura. Mas no momento de amargura, pega a cabeça e continua. Mas no momento de amargura, pega a cabeça e continua. Mas no momento de amargura, pega a cabeça e continua. Diz: se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Não há calibre que mate um pensamento. Por isso com ação ponho todas em andamento. Seja mais um daqueles que pra muitos causa espanto. Perdoa seu inimigo, nada o chateia tanto. Até o pretérito perfeito ficou perfeito nesse contexto. Chegou aqui na área com seu Chevette preto, ganhou seu respeito e agora tá de boa. Vivia batendo a cabeça na terra da garoa. Eu tenho origem do gueto que ninguém consegue imitar. Aqui o time é de aço, não dá nem pra questionar. Ouvindo este rap, Lampião se converteria. Zumbi dos Palmares, um dos nossos seria. Ver os irmãos unidos e não dentro de um ringue. Este era o sonho de Martin Luther King. O Rio sempre atinge os seus objetivos quando ele aprende a contornar os seus perigos. Insista em si mesmo e nunca me imite. Seja mais um daqueles do pelotão de elite. Um bom poder, ele só é limpo quando se traduz em um bom serviço na conduta, no caráter e no estilo da pessoa. A simplicidade é a suprema virtude boa. Os anjos são os guardiões da humanidade. Se é pro bem de todos, eu rimo pra felicidade. Doses maciças de verdade e de humor. Seja onde for, corro pelo amor. Sabemos quem éramos e hoje quem somos. E é com este poder que nós te abençoamos. Se é pra somar, segue-me. Se é pra atrasalar, afasta-se. Mas se é pra colar, levante a sua voz e cante aos quatro cantos. Se Deus é por nós, Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Se Deus é por nós, ele será contra nós. Resista ao inimigo e ele fugirá de vós.